Como fruto de Senhor, coração. chorar, tá bom? E só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. O céu está perto. Glória a Deus. Tem uma fonte de renovo a ser derramada aqui nesta tarde. Receba, receba, porque a fonte está aberta. Oh, glória, glória, aleluia. Ele é grande. Ele é fiel, aleluia. Aí ele falava, falou assim: mãe, esse Deus mesmo, porque fazer uma coisa dessa, ele quer fazer isso e mais. Glória a Deus. Ele não é convertido, mas eu louvo a Deus, peço a Deus sempre, peço aos irmãos, oração por ele. Ele conhece a palavra, pode chegar para ele e falar de Deus, que ele sabe a história do discípulo de Deus, ele lê a Bíblia, ele ora, mas ele perde, ele tem um vício. Só que o vício dele só ofende a ele. Aí eu peço a Deus. Aí um dia ele falou para mim assim, parece que o diabo usa para usar, para mexer com a mente da pessoa. Eu já estava assim depressiva. Aí ele falou assim para mim, o negócio lá não tinha dado certo, aí parece que ele quis se vingar assim, quase tudo. Aí eu já sei que na cidade é, quando é cidade, eu conheço, ele falou assim, mãe, quando eu morrer para a senhora botar na mesa, no meu velório é um litro de pitu em cima de uma mesa. E uma música de forró. Aí eu fui e disse, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu disse, eu já falei para minha esposa, se ela morrer, se eu não morrer, se ela morrer primeiro que eu, a senhora faz, eu disse, faço não. Eu não faço não porque eu conheci a Deus, eu queria ir para o céu. Você já está sabendo para mim que você vai, porque quem já se viu um velório com cachaça, não, você está sabendo para onde vai, né? Porque você disse que não quer que quer que você. Mas eu estava orando um dia, eu orando e Deus me mostrava ele vindo assim em frente, um paletó usado, com uma gravata branca e a Bíblia mesmo assim, ó. Deus me mostrou. E está com muito tempo. Mas a palavra de Deus diz que é tudo no tempo dele, tudo é na hora dele. E eu creio que Deus ainda vai fazer. Porque eu sei que a palavra de Deus diz que quando nós se dobra, quando nós se derramamos na presença de Deus, nossa oração não cai no chão. Nossos pedidos não são em vão. E é o que eu digo para cá. Quer mandar as irmãs? Você pode passar pelo que passar. Mas você sabe que Deus está ali ó, do seu lado. Muitas vezes você se acha, estou só, o que eu vou fazer mais não? Deus, ele nunca lhe abandona. Pode ser o pior momento que você esteja passando. Mas creia e confia. E saiba que Deus está contigo. Porque, olha, tanto por experiência que eu tenho, olha, irmã Simone tem um grande testemunho na vida dela para contar. Irmã Simone foi para um trabalho do Senhor, mas como ela foi fazer a obra do Senhor, o inimigo ficou furioso. Mas Deus estava com ela, deu escape. O carro tombou 4 vezes com ela. E Deus ainda tomou ela com mistério. Está tombando e ela falando línguas. Aí é coisa de Deus ou não é, né? Por isso que nós nunca devemos baixar nossa cabeça, nem ficar triste por nada, nem se abalar por nada. E nem ficar triste porque você tem um problema na sua igreja, na vida do irmão. Não vai criticar, não. Baixe, ore, dê um conselho, converse. Porque muitas vezes, muitas igrejas, a gente vê. Não, não vou para a igreja porque está acontecendo isso com o irmão. Irmão, você não vai dar conta da vida de ninguém. Nem pela dos nossos filhos. Cada um por si, Deus por todos. Mas não vamos nunca sair da presença. Não vamos sair do foco. E o nosso foco é Jesus. A palavra, quando Deus diz, não temas que eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço. O que ele está dizendo? Está dizendo tudo. Então nós vamos florescer, nós se abande e com fé, saber que ele está conosco. Cada dia da nossa vida. Pode ser na tristeza, pode ser na alegria, pode ser na ruína. Mas eu não sei como você chegou aqui, mas eu creio que Deus está trabalhando no coração daqui esta tarde. Não sei se é em cura, eu não sei se é em débito para pagar. Eu sei que Deus está falando no meu coração. Água aqui, gente, vai testemunhar, porque eu estou sentindo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando Deus quer, Deus fala. Ele age aonde ele quer, por mais impossível que você ache, mas para Deus tudo é possível. Creia. E a minha palavra é: confie no Senhor, não desista, vá avante. pentecoste, nossa profeta. Quero convidar a irmã Mari, irmã Lúcia, para estar louvando a Deus. E quero convidar a Mariane para estar orando pela sua oferta. Quem trouxe sua oferta, pegue sua oferta. Quem não trouxe, vai estar aqui. Senhor, não tenho dinheiro, mas eu estou aqui, minha oferta. Mas vamos orar para Deus abrir a porta, para tu ter dinheiro, para a oferta. É tão bom ter que ofertar na obra do Senhor. É tão bom. É uma semente lançada em terra boa. Glória a Deus. Contribua com amor. Contribua com muito carinho. Aleluia. Porque Deus te cerca com o melhor que Ele tem. Ele sempre dá o melhor para o seu povo. Saudações com a paz do Senhor, amém? Antes de você orar, só queria ler aqui o Salmo de número 113. É um salmo que falou muito no coração. Aleluia. Louvai os servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor. Acima de todas as nações. E a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus? Cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó desvalido e do monturo necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia! Há alguma coisa porventura impossível ao nosso Deus? Não há. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, dono do céu e da terra, dono do ouro e da prata, Deus, tu és fiel. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa vida, Pai, nos dá o dom de dispensação para que possamos, Deus, abençoar, para que possamos, Pai, doar, para que possamos. Deus. Vamos orar, saiba Deus vai pregar a palavra. Aleluia. Ninguém aqui era merecedor, mas o Senhor nos escolheu. Aleluia. Quem é feliz porque o Senhor te escolheu? A coisa é linda, irmão. Nosso nome está escrito lá no livro da vida. Aleluia. Sabendo que tudo o que passa, mas a nossa certeza é que nós vamos nos encontrar com Cristo. Tudo passa, não se preocupe, tudo é o que passa, aleluia. Se preocupe em agradar o Senhor para ir um dia morar lá no céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na tua presença. Pai, muito obrigada, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito sem nós merecer nada. Eita glória, está aqui tua filha, tu és santo, tu és fiel. Oh. quando eles saíram do Egito, e ali, quando eles foram ao Egito através de José, e nós sabemos que ali Deus fez uma promessa, e nós sabemos que Deus esteve ali com José, porém José morreu, e veio ali um novo rei, e esse rei não conhecia José, e a palavra de Deus nos diz que aquele rei viu que o povo de Deus havia crescido e se multiplicado, de tal maneira que ele temeu a presença daquele povo, porque se viesse alguma guerra e aquele povo se unisse ao inimigo, poderia ser capaz de derrotar o povo do Egito. E a palavra de Deus nos ensina que ele veio com mão dura perante o povo de Deus, perante o povo de Israel. E a palavra de Deus nos fala que eles trabalhavam ali a fazer tijolos, e ali o povo do Egito dava a eles a palha para fazer esses tijolos. Porém, o rei reteve ali a palha e disse assim: não, que eles vão atrás da palha para fazer aqueles tijolos. E assim foi difícil o trabalho daquele povo, suando e servindo ao Senhor com dificuldade. E a palavra de Deus nos diz que o povo, quando viu a dificuldade, começou a clamar a presença do Senhor, começou a pedir que o Senhor tirasse eles daquele cativeiro, daquela situação na qual estavam. E assim também somos nós muitas vezes. Muitas vezes nós vamos atrás da presença de Deus quando tudo fica difícil, quando bate na nossa porta, quando que foi a praga da morte dos primogênitos, dos filhos de Faraó, dos filhos do Egito, dos animais do campo, onde ali não habitou mais, e deixou o povo ir. E quando o povo saiu dali do Egito, eles desposaram o Egito, eles carregaram vasos de ouro, vasos de prata, eles carregaram vestes e saíram. E a Bíblia diz: quando eles saíram do Egito, Deus não permitiu que eles fossem pelo caminho dos filisteus, porque se eles fossem por lá e eles vissem a guerra, poderia ser que eles quisessem voltar para o Egito. Próprias mãos. que a Bíblia fala que Deus pede a Moisés para Moisés descer. E diz para Moisés descer porque o povo já havia se corrompido. E Moisés desceu e ele viu ali uma festa no arraial. E quando ele chegou, a sua ira ficou tão grande, que ele quebrou as tábuas ali do testemunho que Deus mesmo havia feito. E é nesse contexto que nós chegamos em Êxodo 33. Quando o povo estava assim, a pecar. E Deus diz que ele, ali naquele momento, quando ele viu aquele povo, ele disse que aquele povo era um povo obstinado, duro de serviço, que tem pretensão para o mal. O próprio Arão disse a Moisés: Moisés, tu não sabe que esse povo é assim? Que esse povo tem pretensão para o mal? Tem tendência a pecar? Aleluia! Então, Deus chega para Moisés, lá onde a gente leu no começo, e diz para ele subir no povo. E diz que enviaria um anjo adiante dele a uma terra, mas que ele não iria, porque aquele povo era obstinado, para que não consumisse ele no caminho o povo. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o Moisés intercede pelo povo. Aleluia. E diz assim: que ele se lembre que aquele povo é o povo do Senhor, que ele se lembrasse do concerto que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. E Deus ali reteve aquele mal que ele desejou fazer ao povo. Aleluia. Porque Deus desejou consumir. Aleluia. E lá no versículo 14 é onde diz assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Sabe por quê, irmãos? Porque qual é a nossa diferença enquanto crentes? A nossa diferença é a presença de Deus em nossas vidas. Porque ai de nós, se não fosse Deus, Davi mesmo, Davi pediu ao Senhor: Senhor, não retira de mim a tua presença. Vem para frente que vai fazer a campanha, que vai passar para o servo de Deus orar por nós. Quero... Mas é pensa que é pouco de nada, pouco de milho. Pode ir para frente que vai fazer a campanha, o pastor vai estar orando, tá bom? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Fique na presença de Deus. Vem para cá glorificando. Aleluia. Vem exaltando. Oh, glória. Vem sendo grata, grato. Oh, tarde maravilhosa. Quem está feliz de verdade, irmãs? Igreja, aqui na presença do Senhor. Aleluia. Faça o seu pedido. Vamos voltar com quantos, né? Aí, quando eu vou no caixa de oração, todo mundo vem. Ele mandou o pedido. Assembleia. Glória a Deus. Tem uma caneta aqui, uma papelinha, se não tiver a gente arruma. Glória a Deus. Deus está com a palavra. Ei, vamos fazer uma coisa para você. Eu estava olhando para a minha mãe e lembrei do testemunho dela. Começo. Essa tarde da bênção desta campanha pode ser também o começo de um testemunho que você vai dar até o final dela. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Pai bendito, nós não estamos aqui em vão, mas sabemos em quem temos crido. Pai eterno, eu quero te apresentar a todos que vieram aqui à frente, aqueles que não vieram também. Pai Santo, que estão neste momento fazendo um propósito não com homem, mas contigo, Senhor. Ó Deus, para estar buscando a tua presença. Ó Deus, em ti, meu Pai, buscando uma grande vitória para as suas vidas. Pai bendito, nós não podemos, como homens, somos limitados, realizar algo na vida de alguém, mas o Senhor, ó Deus, como já foi dito aqui, é o Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, para realizar aquilo que está na tua soberana vontade. Pai, querido e santo, as dificuldades para te servir, elas existem, são notórias, Pai, mas o Senhor é maior do que qualquer dificuldade, qualquer tribulação, qualquer que o Senhor leve cada um dos teus filhos em paz para as suas casas. Pai, em nome de Jesus, guarda de todo mal eles e as suas respectivas famílias. Assim que oramos, em nome de Jesus, abra a sua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos e todos. Dizem? Amém! Os irmãos querem agradecer aí com Deus, diga amém. Amém! Irmão, Deus é uma bênção. Deus abençoe.